Marco Mazu, nasci pra completar você. A sugestão do beijar. Música nova de Paulo e Paulino, O Clone. Que se diz minha metade, mas o meu porto seguro não pode saber. Uma sabe bem meu sentimento, a outra falta ler meu pensamento. Onde a felicidade mora e sorri pra mim. Uma é a razão da minha vida, a outra é minha rosa preferida. Assim eu vou amando e cultivando cada uma em seu jardim. Eu canto, eu choro, queria ter um clone pra me dividir. Eu canto, eu choro, vou saber que uma delas dorme mal sem. Pessoa que se diz minha metade, mas o meu porto seguro não pode saber. Uma sabe bem meu sentimento, a outra falta ler meu pensamento. Aonde a felicidade mora e sorri pra mim. Uma é a razão da minha vida, a outra é minha rosa preferida. Assim eu vou amando e cultivando cada um em seu jardim. Eu canto, eu choro, queria ter um clone pra me dividir. Eu canto, eu choro, por saber que uma delas dorme mal sem. Eu canto, eu choro, por saber que uma delas dorme mal sem mim. O maior divulgador do Brasil, Flávio Bejar, a ponta de Paulo e Paulino, a música do Lildomar Dantas, O Clone. Mas o Flavinho não divulga só as grandes estrelas, mesmo porque eu digo sempre, as grandes estrelas de hoje foram os anônimos de ontem. E eles precisaram do divulgador para fazer sucesso e precisam para manter o sucesso, que é muito mais difícil manter do que fazer, né? Aí é que entra o trabalho do Flávio Bejar, um especialista em Minas Gerais. Há mais de 30 anos ele faz um trecho que tem mais de 300 emissoras de rádio. E aquele divulgador à moda antiga, que conhece o dono da rádio, o porteiro, a mulher do dono, o programador, conhece todo mundo, os vizinhos, né? Gente boa demais da conta. E o povo, todo mundo gosta do Flavinho, e ele vai esparramar o seu trabalho lá em Minas Gerais. Se você quiser, é só ligar 61998136601. 61998136601. No próximo bloco, Henrique Tarciso, Joel Macalipso, a sua primeira música cantando sozinha, e João Neto e Frederico. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, transmitido por mais de 600 emissoras de rádio do Brasil e do exterior, abraçando os brasileiros que curtem a gente pela internet ou pelas emissoras que transmitem a gente lá em Portugal, na Inglaterra, no Japão, nos Estados Unidos, no Paraguai. Muito obrigado pelo carinho da audiência de vocês, viu? O duplão da minha terra. Eu falo que Coromandel é a cidade dos artistas. Olha só que dupla que tem em Coromandel. Henrique Tarciso, Cachaça na Guela. Música. eu chegar aonde ela estiver. Eu tremo se eu a ver nos braços de outro homem. Eu choro se ela falar que não me quer. Eu morro quando eu penso nela. Cachaça na goela, estou ficando louco. Quando eu penso nela, é cachaça na goela, estou ficando louco. Comprava o perfume que ela usava e dava pras mulheres que eu ficava. Não adiantou, o coração não sente cheiro. Ele só bate, bate, bate, chora por você. Por você, por você. Ele só bate, bate, chora. Por você, se é pra chorar a gente chora. Dia em que ela me deixou, eu bebo, lembrando das noites de prazer do seu beijo. Fiz tudo pra encontrar um outro amor e nada. Quando eu penso nela, é cachaça na goela e tá vidinha errada. Quando eu penso nela, é cachaça na goela e tá vidinha errada. Comprava o perfume que ela usava e dava pras mulheres que eu ficava. Não adiantou, o coração não sente cheiro. Ele só bate, bate, bate, chora por você. Por você, ele só bate, bate, chora. Por você, se é pra chorar, a gente chora. Henrique Tarciso, Cachaça na Goela. Essa dupla só não estoura no Brasil inteiro, porque estão com o burro na sombra, nem o rabo não fica no sol. Então eles não estão nem aí pro sucesso, não estão afim de ficar saindo muito. Então eles fazem shows ali na região e tal, etc, né? Mas é um duplaço. Essa moça, ela fez a novela da vida real com o marido dela, o Chimbinha, né? Que chegou a encher o saco esses dois. Eu vou te cantar. Eu não sei como é que interesse eu tenho de saber se o Chimbinha pulou a cerca ou não pulou. Ela ficou dando uma de Maria Madalena arrependida em cima do palco, jogando o povo contra o Chimbinha. Aí entrou uma lourona de 2 metros de altura no lugar dela, no Chimbinha. Ficou 3 meses e saiu. Dizem as más línguas que o Chimbinha queria fazer com ela o que ela fazia com a Joel, minha moça não quis e cascou fora. E agora estão aí, vamos ver quem que ela saiu na frente, porque ela está com a primeira música. Vamos ver o que o Chimbinha vai fazer, né? Eu acho que no final das contas os dois perdem. Eu não conheço na história da música que separação que tenha dado certo, né? Mas tá aí, pelo menos eu vou mostrar para vocês agora a primeira música da carreira solo de Joel Macalipso, Ai Coração. Vontade de chorar, solidão. Aonde anda você? Por que não liga pra saber? Eu estou bem, não tô legal. Eu preciso, amor, te ver. Amor, tô mal, precisando de você. Quando vejo a

nasce mais uma, mais forte, pra ser a mais gelada. Solta a voz, vai. Eu viro outro combo. Essa tá gelada igual seu coração. Desce mais uma, mais forte, pra ser a mais gelada. Aumenta o som aí que a moda é derramada. Eu viro outro copo e grito alô, paixão. Essa tá gelada igual seu coração. Aumenta o som aí que a moda é derramada. Eu viro outro copo e grito alô, paixão. Essa tá gelada igual seu coração. Joneto e Frederico, Moda Derramada. No próximo bloco, a dica de hoje, a importância do apoio social à justiça. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje é uma dica vital para o Brasil, para o povo brasileiro. Eu cresci a vida inteira dizendo que a justiça no Brasil era só para os 3P, pobre, puta e preto. Escutei a vida inteira isso. Só que as coisas estão mudando. Porque o problema é o seguinte, não falta lei no Brasil, não. O que faltava era alguém que tivesse coragem de executar as leis. O primeiro a fazer isso foi o grande ministro do Supremo Tribunal Federal, mineiro de Paracatu, Joaquim Barbosa. De repente, ele antecipou. Ele tinha muito mais anos para ficar lá no Supremo Tribunal Federal e saiu. E ninguém entendeu por quê. Eu tenho uma pessoa muito próxima a mim, que é muito próxima a um familiar, a uma irmã do ministro Joaquim Barbosa, e confidenciou para essa pessoa da minha família que ele saiu para não morrer. Disseram para ele, ou você sai daí ou você morre. Num país em que ninguém pode confiar em ninguém, ele acabou saindo. Mas aí surgiu, lá no Paraná, um juiz jovem, super capacitado, tanto é que até hoje nenhum dos maiores escritórios de advocacia no Brasil, que cobram 10, 15, 20 milhões de reais para defender um cliente, nenhum deles conseguiram derrubar nenhuma decisão do juiz Sérgio Moro. Agora, o que eu estou falando aqui não tem nada a ver com partido político, porque se você for observar, todos os partidos políticos estão envolvidos nessa roubalheira, não escapa ninguém. Eu estou falando de ladrões do dinheiro público, é diferente, né? Partido político é importante, precisa na sociedade, mas nós temos que dar uma peneirada e vai sobrar muito pouca gente. O Procurador-Geral da República deu uma declaração essa semana que passou, que tem uma delação premiada que está chegando aí, que vai rachar a República no meio, a maior de todas até agora. Eu até imagino que seja do Marcelo Odebrecht, o presidente da Odebrecht, porque se ele não fizer delação premiada, ele vai levar uma cadeia de mais de 50 anos e vai ficar pelo menos 10 anos preso em regime fechado. Imagina um dos maiores, mais ricos empresários do Brasil, né? Então, gente, nós temos que apoiar. O juiz Sérgio Moro deu uma declaração pública num evento em que ele disse que ele sozinho não dá conta, que precisa do apoio da sociedade para que a justiça seja cumprida. A cereja desse bolo é o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que todos os que fizeram delação premiada já denunciaram o ex-presidente, mas com carisma e com o nome que ele ainda resta, que ele tem conseguido até aqui escapar. Mas eu digo para vocês aqui, sem medo de errar, que o lugar dele na carceragem lá de Curitiba está reservado e o ex-presidente Lula será preso. Eu tenho absoluta certeza disso. Não é um desejo meu, não. É uma constatação, porque todos que fizeram delação premiada indicaram a culpabilidade do ex-presidente Lula. Agora, o juiz Sérgio Moro sabe que a hora que ele prendeu o Lula, o mundo cai na cabeça dele, né? Então, por isso é que é preciso o apoio social à justiça, não como vingança, mas para fazer justiça, para botar atrás das grades os políticos que abusaram da nossa confiança, traíram a nossa confiança e roubaram o dinheiro. O que está faltando na fila dos hospitais, hoje não tem dinheiro nem para remédio contra a dengue, nem vacina contra a dengue não tem, a zika, a chikungunya, né? Os políticos roubaram tudo, tudo, tudo, tudo, não deixaram escapar nada. Os aeroportos não funcionam, os portos não funcionam, nada funciona no Brasil, a não ser as riquezas acumuladas inutilmente nos paraísos fiscais mundo afora. Então, gente, por isso é que é importante, no dia 13 de março, a sociedade brasileira do bem ir para as ruas, em todas as cidades do Brasil. porque nós temos que demonstrar, porque senão passa a impressão que nós não estamos nem aí. Acontece o seguinte, o trem está feio, eu não conheço nenhum brasileiro que esteja folgado hoje, a não ser esses bandidos que roubaram o nosso dinheiro. Os empresários estão apavorados. Eu digo para vocês, eu só faço negócio com empresários muito ricos. Eu já tenho algum tempo que eu não consigo receber pela prestação. Eu trabalho na assessoria de negócios, na assessoria. A minha principal fonte de renda é assessoria de negócios, assessoria de comunicação. Desde novembro que eu não consigo receber, porque eles também não recebem. A economia brasileira está travada e o Brasil vai para um rumo muito ruim, vai para um buraco. Então é importante que a sociedade brasileira acorde para ir para as ruas sem revanchismo político, sem briga, porque é o seguinte, você faz uma crítica, ou você é petralha, ou você é coxinha. Eu não sou nenhuma coisa nem outra, eu sou brasileiro. Eu não quero saber de qual é o partido. Se o cara for ladrão, tem mais equipe para a cadeia mesmo, viu? Então essa é a importância do apoio social à justiça brasileira, notadamente aos procuradores, aos promotores, e ao juiz Sérgio Moro e a sua equipe, que estão limpando o Brasil na Operação Lava Jato. Os meus afilhados Eliane e Samuel, Delírio de um Poeta Louco. Dê motivo pro meu coração, eu te faço uma canção com lindas frases de amor. Eu te faço uma sinfonia e todos os dias te mando uma flor. Com canções, poemas, poesias e paixões bordadas de utopia. Sorriso, nenhuma dor. No delírio de um poeta louco, dedilhando versos para um novo amor. Por qualquer motivo eu amo, eu enlouqueço. Ver a sua vida toda pelo avesso. Me dê só um motivo que eu te mostro meu poder. Te encho de carinho e te cubro de prazer. Me pede com os teus olhos, faz de mim o que bem quer. Depois puxa de mim, se você puder. Eu só preciso da sua permissão pra tatuar dentro do seu coração a frase de amor que você quiser. Com canções, poemas, poesias e paixões bordadas de utopia. Sorriso, nenhuma dor. No delírio de um poeta louco, dedilhando versos para um novo amor. Por qualquer motivo eu amo, eu enlouqueço. Sua vida toda pelo avesso. Me dê só um motivo que eu te mostro meu poder. Te encho de carinho e te cubro de prazer. Me pede com os teus olhos, faz de mim o que bem quer. Depois fuja de mim, se você puder. Eu só preciso da sua permissão pra tatuar dentro do seu coração a frase de amor que você quiser. Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, do Ivan Moreno e do Renato Castelo, Delírio de um Poeta Louco, Carreiro e Capataz, Abandonado. Sentindo menos do que um tostão furado, recém-abandonado e o coração dilacerado.

se arrepender, eu te avisei. Henrique Natan pedindo pra sofrer. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Meu amigo, minha amiga, se você quiser continuar gastando dinheiro à toa na sua conta de energia, o dinheiro é seu, o problema é seu. Agora, se você economizar, eu tenho uma dica para você. As lâmpadas LED da Wellmax Brasil, que você chega a economizar até 90%. Ô Cleiton, mas não pode ser qualquer LED, por que tem que ser da Wellmax? Por uma razão muito simples. De todas as lâmpadas que estão no mercado, a única que conseguiu o selo do Inmetro é a Wellmax. Isso significa que o que a Wellmax anuncia, ela entrega. Ela dá 5 anos de garantia e a lâmpada dela dura 5 anos de garantia. Tem lâmpada aí que dá 5 anos de garantia, dura uma semana, ela pifa e você não tem para quem reclamar, porque entrou no Brasil de contrabando, é vendido debaixo do pano, né? A Wellmax não, é uma empresa com sede em Sorocaba, no estado de São Paulo. A fábrica é na China, mas a filial brasileira é de donos brasileiros, né? Está em Sorocaba e você pode, em condições de atender o mercado brasileiro, porque o Brasil inteiro, como já trocou uma vez as lâmpadas de filamento pelas lâmpadas fluorescentes, que eram econômicas e hoje não são mais, todo mundo vai trocar, porque como é que, se eu posso economizar 90% na minha conta de luz das lâmpadas da minha casa, por que eu vou jogar dinheiro fora numa época dessa que está todo mundo sem dinheiro, né? Agora, você que é revendedor, não espere que o vendedor da Wellmax não vai passar, o sistema é diferente. Você liga pra gente, o nosso telefone é o 61-9981-3601, 9981-3601, nós vamos anotar o seu contato, vamos passar para a fábrica, o representante da fábrica liga para você. Você compra direto da fábrica sem intermediário, vai estocar as melhores lâmpadas do Brasil para atender a sua clientela como ela merece ser atendida, viu? 61-9981-3601. Nesse final de semana vai ter muita festa pelo Brasil afora, sexta, sábado e domingo, dias 4, 5 e 6 do mês de março. Jéssica Roberta, Jovelina Santos, Fia Soares, Elisa Silva, Luiz Antônio Silva, Paulo Henrique Gama, Natânia Honorato, Neuza Morim, Nelma Oliveira, Caroline Martins, Daniela Miriam, a minha querida sobrinha Paula Aguiar, que eu trouxe para morar comigo e só sai daqui com diploma de medicina, o Wander Rocha, lá no Rio Grande do Sul, Osmar Correia, Leonardo Honorato, Lana Caroline, Wilson Silva, Kelly Cristina, a minha amiga Ruth Silvia Santos, o grande cantor e compositor Renato Matos, o meu amigo José Carlos Divulgador, Ayrton Cavalcante Santos, Magda Paiva, Terezinha Figueiredo, o meu amigo Dr. André Amanajás, que foi meu assessor quando eu fui administrador de Brasília, foi diretor, super competente, Joedson Brito, Danilo Moreira, Maria Vilma, Luiz Carlos Vanderbruck Júnior, Simão Filho, Aparício Cardoso da Rosa, Gustavo Miranda da Silva, o meu amigo Erivan Clemente, ele foi técnico de som no tempo da Rádio Planalto, Ana Paula Peigon, Alexandre Miochi, Dina Dourado, Kleber Santana, o professor José Luiz Naves, Maria Aparecida, Edilson Alves, Cláudio José Batista, Sebastião Rodrigues Magalhães e você que está de aniversário neste final de semana, eu não estava sabendo. Vou pedir a Deus que abençoe a sua vida, que lhe dê muita paz, muita luz e principalmente muita saúde. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 75, Deus, o juiz justo. Brasil, vamos rezar. Brasil, vamos orar. Salmo 75. Nós te damos graças, ó Deus, nós te damos graças. Anunciamos a tua grandeza e contamos as coisas maravilhosas que tens feito. Deus diz: eu marquei um tempo certo para o julgamento e julgarei com justiça. Ainda que a terra trema e todos os seus moradores estremeçam, eu manterei firmes as suas bases. Digo aos maus que não contem grandezas, que não sejam orgulhosos. Digo que parem de se gabar do seu poder e de falar com arrogância.

sobreviver. E venci nessa jornada, furacões e tempestades, de mentiras e verdades que na vida todos têm. Mas perdi a grande luta para uma dor constante, a saudade alucinante que eu sinto de alguém. Confins da mocidade, porque vivo de saudade de um amor que já morreu. Olhos tristes, sonhadores que me olhavam com ternura quando eu era a criatura mais feliz que pôde haver. Qual será o felizardo que agora te fascina? Oh, encanto de menina, nunca pude te esquecer. Quantas vezes eu comparo o passado e o presente, tu surgiste mansamente enfeitando os dias meus. Fui feliz, mas veio tédio como sempre dominando, e deixei de soluçando na esquina do adeus. Tu me amaste na idade da paixão mais comovida, mas saí da sua vida sem notar o que deixei. Já cansado da procura de ilusões e sonhos loucos, hoje estou morrendo aos poucos pelo amor que desprezei. Hoje estou morrendo aos poucos pelo amor que desprezei. Relembrando Goiá, Lorena e Rafaela, Esquina do Adeus. A frase de hoje é do padre Fábio de Melo: perdoar é jogar fora o lixo que o outro deixou em você. Perdoar é jogar fora o lixo que o outro deixou em você. É a frase irretocável do padre Fábio de Melo. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Conrado e Alexandro. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. No próximo domingo, o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão vai apresentar duas entrevistas muito interessantes. Na primeira entrevista, eu vou conversar com o doutor Diogo Lustosa. Ele é odontólogo, é dentista, especializado em bichectomia e, uma coisa que eu não sabia, lente de contato para o dente. Esses dentes bonitos que você vê na novela aí, no cinema, as moças, né, as modelos, com os dentes maravilhosos, aquilo ali não é natural não, viu? Tem a lente de contato ali. E ele vai explicar como é que funciona, e a tal da bichectomia, que são aquelas bochechas assim muito avantajadas, tipo o Kiko do Chaves, né? Chama bichectomia essa cirurgia. Então ele vai explicar direitinho como é que funciona e vai também fazer uma orientação geral a respeito da boca, a respeito dos dentes. Dr. Diogo Lustosa. Na segunda entrevista, eu vou conversar com o Dr. Newton Paixão, que acaba de fundar, já nasce como a terceira maior central sindical do Brasil, a Central Sindical Pública, que vai reunir todos os servidores do Estado brasileiro. Já nasce com 5 milhões de associados, né? Então vai ser duas entrevistas muito interessantes no Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na Rede Brasil de Televisão, domingo às 22 horas. Você pode assistir em todo o Brasil